chegou na 045, vento uma centena com 8 nós. Pouso autorizado, pista 1 a 0. Pouso, pista 1 a 0, vou 9045. Temos 1845, autorizado, pouso 90, vento 190, grau 089. Tem aqui, pouso, pista 90, voo 9045. Aerotaxi, gol no 354, com 182, 250, perna Salvador. Gente, o 1354 taxi é via Índia, ponto de espera chama, pronto, altímetro 0 no 3. Índia, ponto de espera chama, comi 13, 9089, portão 3 para pushback e acionamento. 9089, aguarde para pushback e acionamento. Boa, 3-4, sim, que mantém boa espera e como é boa aproximando já 2 milhas de distância. Solo 03, Ribeira direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Direito Alfa Juliette até o gate, mandando a escuta. Azul 9089, autorizado para o pushback acionar, reporte táxi. Autorizado para o pushback acionar, reporte lá para o táxi, azul 9089. Salvador, boa noite, eu sou a 3398. A 3398, autorizado ponto pico no 0, vento 100 grau, 08 nós, altímetro no 094. Volto autorizado no 0, 1094, 3398. Bom, no 354, visual com tráfego nacional, ergo 320. Bom, no 354, torre. Liga a torre 354. Visual com Airbus 320 na final. Ah, tiro mais. Pode pôr 0 na nave, autorizado, vai alinhar e manter isso no 0, sem condições de decolar assim que autorizado. Ah, tiro mais. Gente, então inicialmente após pôr 0 na nave, autorizado, alinhar e manter no 0. Então alinha, mantém após Airbus, preparado. Voo no 354. Salvador, voo 972, está apresado, é isso aí. Voo 972, continue a aproximação, informo o Boeing da companhia, alinhando para a decolagem na pista 10. Gente, 972. Na 3398, solo 06, libera a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 05, agilizando por gentileza. Alfa Juliette para o 05, na 3398. Voo 9354, autorizado decolar para o 10, vento 110 graus 079. Decolagem, voo 9354. O táxi, azul 9089, autonomia 4 horas e 20, tem 94 a bordo, até no Galeão, azul 9089. Gente, azul 9089, táxi via Índia, ponto de cara chamar pronto, altímetro 9094. 14, chamar pronto, seria Índia, azul 9089. Voo 9972 autorizado, pouso 90, vento 1, 90 graus, 089. Confirmando o pista 0, voo 972. Confirmando o 3398, continuando a sua escolha, né? Afirmo. Voo 9354, decolou 08, chama controle em 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 354. Uma boa noite, Gol 1-2-2-2, estabilizado na sinal. Gol 1-2-2-8, continua a aproximação, número 2 em aproximação, QNH 1-0-1-4. Aguardando autorização, Gol 1-2-2-2. Tente manter a posição e informa o Boeing 737 passando de externo em aproximação 90. Voo 1972, solo 10, libera direito, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição prevista é a 3, Lima. Uma fila 1-2-2-8, autorizado pouso piscina 0, vento 1-1-0, grau 099. Autorizado, pouso 1-0, gol 1-2-2-8. 2 Salvador, azul 4062, boa. Azul 4062, continue aproximando, só aguarde que está livre. Tá. Autorizado pouso, piso 90, vento 120 graus, 089. Livre pouso, pistão 0, azul 4062. 1228, sua posição foi modificada para 11, Alfa Juliette, gate 11. Ok, agora é Alfa Juliette 11, o gol 1228. Vai formar aqui em Fred, então está de polícia. Fred já está ciente aqui da foto do balizador, já foi formado. Ah, chegou até agora. Do 9089, visual com tráfego na curta, lembrar, é o 190 da companhia? Afirma, o 9089. Pode pouso da aeronave sem condições de decolar assim que é autorizado? Afirma, após a passagem da companhia tem condições de decolar imediato, o 9089. Sente, azul 9089, inicialmente autorizado a linha Iman, assim após o pouso do Embraer na frente. Após a passagem ali, mas não 90, azul 9089. Oxanã 6258 estabilizado, boa noite. Oxanã 6258 continua aproximando, só o ativo está livre, com a Embraer da Azul alinhando, decola em mais um minuto. Beleza. O 4062, solo ao 16, libera a direita divisando, por gentileza, táxi via Alfa, Kilo 43, 4 Lima, é a posição prevista. Alfa, Kilo, 43, 4 Lima. Utiliza. Azul 9089, autorizado de decolar, piso 90, vento 120 graus, 079. Salvador, boa noite, é o Azul 2782. Azul 2782, número 2 é aproximação, continue a aproximação, altímetro no 0 não faz. Sente no 0 no 4, vai passar duna agora já em redução, 2782. Sente. 6258, autorizado pouso pista 90, vento 120 graus, 07 noite. Vem pouso, na 258. Azul 9089, decolou a zona 7, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 908, ponto da Zuma, boa noite, obrigado. M6258, solo 119, libera direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette pro 06, muito obrigado, senhorita. Boa noite, bom feriado. Pode confirmar um ajuste pro 2782 azul? 1104. Ok, grato. Azul 2782, autorizado pouso. Pista 10, vento 120 graus, 071. Sente livre pouso 10, azul 2782. 2782, Sol Lodge 22, Taxi via Alfa Kilo 43, 4 Romeo, a posição. Alfa Kilo 43 para 4 Romeo, 2782. Chamada Luna 046, informação Charlie, autorização confirmada. Boa noite. Gol 9046, autorizado confins, nível 380 da corda 190 com primeira curva à direita, na saída Arbor 1, transição elétrica. Opens 121 é a primeira aerovia que intercepta após conforme rota. Transponder 5171, controle em 1, coisa 120.8. 380, Uno 0 com curva à direita, Arbor 1, eleva. Aerovia Presulo 21 inicial, via rota pós 5171, transponder, controle 208, gol 9046. Gol 9046, confirme somente a transição copiada. Arbor 1, transição, eleva. Gente, gol 9046, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback. Chamará, gate 7. Tião 05, prossiga. Gente, já acionado? Gente, autorizado Salvador para Salvador, comprou a sul para sobrevoar em Pernambués, a 500 pés. Passei meu comandante POB e tempo estimado de voo. Gente, reporte quando fora do solo. Decolagem a critério do pátio do Graé. O vento é 120 graus 08 nós, altímetro no 013. Paulo, bom dia, Tan. Mais diante de Lu, na ponte 9. Fale se está autorização de reboque da ponte 9 para a remota 103 já contactado com a Israel. Tem que reporte finalizando na remota 103. Positivo, graças. Pajão 05 fora do solo aos 35. Mantém escuta agora de transferência. Vai ser do Angel. Então 05, chama o controle em Uno, 20.8, bom voo. Ano 208, seu Maraco. Salvador 9046, pushback acionamento no gate 7. Bono 9046, autorizado pushback acionar, reporte 2. Puxa acionar, chama saco, 9046. O Mike X Lu, atente ao tráfego da Gol, realizando o pushback no 07. Após prosseguir com o reboque até a remota no 3. Positivo, ciente. 046, ataque 129, 2 horas e 56, alterna com a frente. 129? Afirma, 129. Tente, taxinha via pátio 1, Índio, ponto de espera, chamar pronto, altímetro no 0, no 3. No 0, no 3, pátio 1, no Índio, chama no pátio 0. Yankee Zulu reiniciando. Sente, Mike, Yankee Zulu, reporte finalizando na remota no 6. Positivo. Azul 9087, autorizado pouso 0, vento 120 graus, 089. Mantenha a O 9046, autorizado a linha e manter o 90. E manter o 90, 9046. Controle Mike Yankee Zulu, parqueado na posição número 103, bom dia, obrigado. Mike Yankee Zulu, ciente de frequência. Controle, Salvador, guardião da linha. Guardião 05, já cruzando a final do 90, reporte passando final no 7, tráfego na 9 estado. Aguardará passando final no 7. assistente autorizado do cruzamento do final, 190. As 19087, Solas 46, libere direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 03. O 9046 autorizado decolar 10 vento no 20 graus 099. Devo decolar, é 9046, decolou os 48, chama controle em 120, deixa 8, bom voo. 08, boa noite. Can 05, tráfego avistado, confirme intenções. Fazer logo feito o patrulhamento, 10 minutos. Gente, reporte para abandono do setor, nenhum tráfego a reportar. Desce um abraço, vou reportar para retorno, guardião. Operador, bom dia, Gol 7491, autorização, por gentileza, Ezeiza, nível 380. Gol 7491, autorizado Ezeiza, nível 340, correção 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Fulca, transição Caju. 5176, controle em 1-20-8. Senhorita, só confirma para nós, Ezeiza, Fulca, transição Aracaju? Agora, 1 transição Elefa e o nível é 340. Oi, gente. Código transponder, não copiei? Digo transponder 5176, o nível é 360, corrigindo novamente. Ok, 360 conforme, roda conforme o plano, decola na Arbor, transição Elefa, 5176, a nossa posição é 11, já lhe chamo pro push aí. Sente, confirme somente curva à direita após a decolagem. Confirmo, curva à direita. Sente, cotejamento correto é a parte pronta para o pushback acionamento. Sente, já. Salvador, o Azul 2774. Azul 2774 para Porto Seguro. Autorizado 160, decola da 10 com primeira curva direita na saída Coral no Bravo. Whisk 33 é a primeira via após conforme. Transponder 5133, controle em 1202. 160 Porto Seguro, decola 10, curva direita, Coral no Bravo, Whisk 33 transpõe, 1208 é o controle. Azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Espera. Senhor Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossegue. Setor Norte do campo, pressionar repouso, pouso, corte do Grécia, autorizado. Sente, Guardião 05, autorizado, reporte em solo controlado, vento 120 graus, 089. Agora na solo controlado, Guardião. Preparador, Gol 9040. Gol 9040, continua a aproximação, reporte passando externo, informo à esquerda. Um helicóptero aproximando do pátio próximo à cabeceira auxiliar, não interfere com a sua aproximação. Sente, Gol 9040. Guardião 05, informo o Boeing 737 aproximando no zero. Sente, aeronave, não interferirá o Guardião. Gol 9040, reporte visual com o campo. Reportaremos. Visual 9040. Sente, Gol 9040, autorizado pouso do 190, vento 120 graus, 09 lá. Tem baixo travado, 9040. Solo controlado, Guardião 05. Guardião 05, solo controlado 59, livre frequência, boa noite. Boa noite.